166 Kilo Alpha 1 at 52, contact departure 120.8. 120.8, you have a good day, November 166 Kilo Alpha. Capitão Oscar Papa Golf, fala 52, libera direito, está sendo a frequência livre. 1400, climbing flight level 260. November 166 Kilo Alpha, with a contact, climbing to his 62571 60. Flight level 160, November 166 Kilo Alpha. November 166 Kilo Alpha, Momo departure. 166 Kilo Alpha. Gol no 630, chama Recife na frequência 25.45, alternativa 3365. E Salvador, né? O Gol 1630 cumpriu o controle? Gol no 630. Luma 630, transmissão às cegas na chama Recife 125, letra 145. Primeira aeronave que chamou o controle? Luma 561, na chegada da Mária, sua identificação e desce até o 050. Mária, 050. Salvador, 35595 com 70 a bordo. 3 horas de autonomia, alterna a Vitória, pronto para o táxi. 35595, Vitória, 371, Índia, Monte Espera, chama Torre, 1-1-8-95, altímetro na 095. 735595, livre táxi via pátio 3, 1, Índia, Monte Espera da 1-0, chama 1895, 5595. Gente. Confirma o estimado para o pouso. O Chulé 63 no 1, posicionamento no 1? Mais um minuto, Chulé 63 no 1. Papa Romeu mantendo em condições visuais, desça para a altitude de feira e reposta usando 2500. Papa Uniforme, Índia, Papa Mike, você? Papa de distância de Salvador. 61, Recife na frequência no 251, alternativa 3625. 251, 3325, obrigado. Dona Romeu, cabeça para altitude e frequência livre. Oscar, para passar o controle. Confirme o destino. Meia 3 no 1, livre pushback saneamento, chame táxi. Livre push saneamento, 63 no 11. Confirme. Não fez o plano de voo, confirme. Torre Salvador Bandido 35595, ponte espera da 10 pronto. 35595, autorizado, alinhada e decolar, custa no 0, vento 120 graus, 08 nós. Livre, alinhada e decolar, o 35595 na 10. Au. Você está pedindo um aeródromo fora da terminal Salvador. Nesse caso, teria que ter o plano de voo completo. Porém, o APP Salvador, ele não recebe o plano de voo via fonia. Level 166 Kilo Alpha, climb to 520. Level 260, November 166 Kilo Alpha. Patam Yankee Zulu Golf na escuta. 348, passar com série. O cara sai da Fuxa, chama o Caju, lá de Cabu. O cara Caju, guarda-copa, pegou 648. 665. É, peraí, zero? Atualizado, será que é back? Top da cópia. Top da cópia, gol no mesmo atualizado. Atualizado Maceió, nível 370, via Upper Whisky 58, até Orago, após segue Maceió. Segue direto Maceió, decola da 10, primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo Caju, 3.5162, frequência do controle 20.8. 370 Maceió, Perú 58, Orago, direto Maceió, falando 0 esquerda, Pucajá, Maracajá. Chamando 108, falando 62, para o início de descida para a feira. Tipo 5, segurando 5, decolada, 0400, chama o controle 120, com 1208, chamará, obrigado, 35595. 19561, desça para 2000 pés, o ajuste 10015, autorizado ELS, é que tem reporte localizador. 15520, reporte lá de boa nossa, tá? O Papão Romeu na escuta. Frequência livre. Já é bravo, Michael informa que há um tráfego que está passando 25 milhas para a feira de Santana. Controle Salvador, bom dia, 35595, cruzando o nível do... Cruzando 2 mil pés, saída da repressão Coral. 35595, vai subir recita 160 na saída Coral. 160, confirme, foi pago saída, saída da El. Da El Coral. Sente, da El Coral, 35595. Santa Espera, torre 18195, continua pela 095. Já em dia 295, da 10, 63. Alright, 125.45 and say the backup frequency for November 166 Kilo Alpha. 133.65. You have a good day, November 166 Kilo Alpha. Já dá mais copiar o controle? 9, chama Recife, na frequência 1251, alternativa 3325. Na 3325, Gordo 79. Trip 5595, voe Coral. Donato? 07, a certificação na chegada bom, se desça para 4 mil pés, o ajuste na 095. Trip 5595, voe Coral. Voando Coral, 5595. Você é o Alfa Mike, voe Coral. É o Alfa Mike, voa Coral. Já trava mais o controle? 3-1-1. Poxa, né, 3-1-1, autorizado a linha de decolar pistando 0, vento 1-0-0, grau 0-4 nós. Correção 0-8 nós. 3-1-0-6-1. Já pra parte erra o controle? Vem na posição. Salvador. Patrulha de Salvador, bom dia, Papa Romeu Mike, Juliette Mike com a Codex. Juliette Mike, bom dia, na chegada Mário, deixa até o 050, a sua identificação. 050, Juliette Mike. Então, passeio, copiou? Chame Torre, na frequência 1-8, decimal 95. 295, mano, é, Salvador, mano, 561, bom dia. Mono 561, continue a aproximação, agora de pista livre, ajuste na 015. Guardando, vamos 561. Oito livre, chama táxi. Pode voar e tá? Aqui vai ser mic negativo, mas deixa eu. Bono 561, cheque trem, livre pouso, puxando 0, vento 1-1-0, grau 08 nós. 27 cercado, autorizado, pouso 1-0, por gol, chute leão. Neme 3-1-1, declara 06, chama o controle 1-2-0, decimal 8, correndo. 208, boa noite. Boa, bom dia. Só passe erra o controle. Bom dia, hoje é 6311, 1.3, subindo. 6311, contato radar, subindo para o 360, após 2000 pés, voe Leda. 360, 2000 Leda na proa, 6311. P9949, a sua identificação na chegada Mari, desce até o 060. MS3-1-1, vai subir restrito até o nível 1960. Restrito 160, 63-1-1. Trip 5595 vai subir restrito até o 1960. 19, fica não. 5, desconsidere, suba até o 200. Acende 200, trip 5595. Salvador, bom dia. 61. Bom, 561, táxi Alfa, pode entrar, Juliette. Alfa, está Juliette, 561. Golf, na escuta. De posição. Censura do controle, o 403. Mike, Jet Mike, redução para 2109. 2109, intenção do Mike, Jet Mike, após Duna, cancelar e pessoal está direto para 17. Bem, de copiando. Fica para a Serra, na escuta do controle Salvador. Confirme alternativa e autonomia, o gol no 648. Uma hora de sempre faz. Gol no 648, 175 a bordo, livre táxi via Índia, ponto 0, chama a torre. 1185, 1905. Posto localizador 2000, livre LS, ciente, 4207. Bom, meu 48, autorizado a linha de decolar para o sistema 0, vento 120 graus, 109. De proa, proa 035, seu limite é o localizador. 7, descendo para 3000, mantenha presente proa, limite é o lock. Azul 4207, voe Duna na presente. Direto Duna, 4207. Trip 9949, desce até o 050. 9949, desce até o 050. E 5595, voe direto Porto Seguro. E 5595, copiou o controle? Sim. Voe direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, obrigado. 5595. Controle? É o Papa Romeu Tendial, quanto possível, direto Posto Seguro. Tem que aguardar, tá, o tráfego vai à frente para 10 milhas e iremos coordenar Posto Seguro. Gol 9648, contatado a assessora 370 na saída PUCA. 5595 está voando posto seguro, confirme. Afirmativo, o 5595 voando posto seguro está para a gente. Poderia, por gentileza, confirmar para o ideal? O Mike Zé de Mike está autorizado a interceptar nessa proa e prossiga na descida para 2000 pés e pode ser estabilizado. Vai interceptar nessa proa, desce pra 2000 e reportarei estabilizado. Mais 10 mais. Canal 6319, pulo para o 360. 360, 6311. Canal 6319, chame Recife na frequência 1251, alternativa 3625. 251, confirme. 094, cruzão 60 para 130, solicitação de fato. Vamos ao 094, na chegada Matriz até o 060, manter a chegada número 4 na aproximação. 251-631. 631-1251 e alternativa 3325. 3325, obrigado. Tá, Romeu, o Oxo Passeio, prossiga. Já prosseguir para Posto Seguro com o plano completo. Confirma agora, o OB mantém 03? Confirma o código acionado da manter 500 pés até Posto Seguro? Gente, só para manter na escuta do controle. 4307, final 10, estabilizado de ele. 4307, chame corre 18, pessoal 95. Cuidado. 1895. Trip 5595, subindo para o 200, chame Recife, da frequência 251 e alternativa 3625. Ju 4207, bom dia, livre pouso pista no 0, vento 120 graus 099. Livre pouso pista no 0, 4207. 7 Mike, chame torre na frequência 18895. 18895, graças. O CA Alfa chama Recife na frequência 1251, alternativa 3325. Se continua a aproximação, agora se perigo de pouso, ajuste no 095. Gente, a nossa intenção é no Altmar a gente cancelar e prosseguir o visual para 17. Gente, Mike Juliette Mike, marcadora externa, chamar o cancelamento. Juliette Mike. Autorizado. 4-0, nesse pushback no momento, chega táxi. Pode dar um táxi, é 1-4-0. Autorizado. 1-0-9-4, autorizado vai TAP, na presente, descendo até o 050. Entrando em TAP, 0-9-4 da Gol. Só passar o controle. com a Paz Terra Controle. Oi, Mike, Juliette Mike, já estabilizado no ILS, propõe mudança de regra e prossegue direto visual para o 17. Rapaz, Mike, Juliette Mike, plano cancelado 18, autorizado circuito pela direita, reporte final 17. Reportaremos final 17, Mike, Juliette Mike. Azul 4207, solo 18, libera direita, chama o solo 1219. Direito 219, Alisa, 4207. Salvador, bom dia, Azul 4207, Luzana, Fox. Azul 4207, Taxi Alfa, chama de Juliette. Alfa, pode estar indo para Juliette, Azul 4207. Meu ingresso na terminal Ilhéus e o pouso em Porto Seguro. Nomeia 02 copiado. Controle ou patrulha 03? Patrulha ou patrulha, eu mantei espera, vou, estou coordenando com o controle Léo. Tem no meu setor, na minha sequência, de eu transferir as comunicações. Nomeia 14, chama Recife, na sequência 1, 2, 5, 3, 4, 5, alternativa 3, 3, 6, 5. A primária? 1, 2, 5, 3, 4, 5. 1, 2, 5, 4, 5. Controle ou patrulha 03 na rota fora para pouso. 03, mantém um setor e chame torre na frequência 1, 2, 3, 9, 5. Camará 102, 9, 5, grato. Bolo 094, cruza 60 para 60. Salvador, patrulha 03. Goma 094, desça para 3 mil pés, ajuste na 095. Patrulha 03, segue final da 17, informa o tráfego no Citation, 1 mil pés na final da 17. Tá ciente, o 03 está atualizado, pousa direto no Pátio. Patrulha 03, ciente, livre pouso no Graia. Vento, correção, chama na final do Graia, um ajuste no 0 no 5. Chama lá na final do Graia, 03. Pois vai fazer autocoordenação com o controle Ilhéus, a frequência 1201 e após retornar a frequência do controle Salvador? 201, depois retorna. Na 6140 com 146, 2 horas, operando em Salvador. O F1 170 está a 9 milhas. Está em centro de redução, ciente, gol. Está em quanto que é? 220, 190? Sim, está para 190. 190. 4207, serve o Airbus da Bianca. Está prosseguindo do portão 09, contorno no pátio para o ponto de espera, faz a passagem do mesmo, ingresso a Juliette, portão 09. Pois faz a passagem do Avança, Juliette, portão 09, do 4207, segue o follow me através do 612. Sim, segue o follow me, obrigado. 9094, prossiga para 2000, está livre, o LS após ser estabilizado. E para 2000, o repórter está estabilizado. 9949, estabilizou? Ah, sim. Estabilizou, 9949. Corre 18095. 18095. Salvador, 39949. Trip 9949, continua aproximação, autorização de pouso, ajuste na 015. 015, prossegue aproximação, 9949. Salvador? Posso capar a serra na escuta? Hotel Alfa Mike, prossiga. Patrulha 03, não final para o Graia. Patrulha 03, avistado. Ligue pouso no Graia, o vento 190 graus, 08 nós. 03. Zona está conseguindo contato via CF, se o mesmo poderá entrar em contato com o controle, Salvador. Trip 9949, informa o tráfego à esquerda. O helicóptero não interferirá com seu pouso, livre pouso, pista 10, vento 1, 20, 08, nós. Tráfego, livre pouso, 9949. Pode acabar com a serra, controle. Salvador, boa, Oxené 6140, estamos com o ponto de espera da 10. Oxené 6140, mantém o ponto de espera da 10. Sente, vai manter, 6140. Gente, então agora chame o controle de erros na frequência 1201, graças. Como 0094, estabilizado em LS, passa por 2510. 9094, torre, 1-8, decimal 95. 895, é isso? Afirmativo. É. 140, Lima, tem cabeceiro no 0. Lima, tem cabeceiro no 06140. Torre Salvador, boa tarde, gol 1094, está estabilizado o LS, passa por 2000 pés. Gol na 094, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste na 095. Muito obrigado. Trip 9949, sala de 2000, libera a direita, chame o sol 121.9. 219, boa. Acho que ele é com fé, mais de 24. É 140, autorizado, uma alinhada de decolagem, pista 10, vento 190 graus, 08 nós. A alinhada autorizada, decolagem, o Oxené 6140. Já qual foi essa, eu estava voltando? Fume radial ideal de Japasta. Vai diminuir para 4, Eco Alfa Oscar. E essa é Juliette, botão 01. Diga. Você pode parir para tudo do controle. Controle 1, número 0, desse 8. 208, excelente dia. Muito boa tarde, hoje na BIA 140, transfere na PUCA. Na 640, contato radar, número 250 na saída PUCA. 250 na saída PUCA, 6140. Está presente, tem possibilidade de uma PUCA? Pois, 253 autorizado. Presente, 6140. Zona 094, sala de 29, libera direito, chame o solo em 219. Copiou, 94. Solo Salvador, voo 1094, levado da frente. Solo 094, tanque de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta lá. O Alfa Oscar na escuta? 4-4. Seu comando é tuba, nível 200. Decola da 1-7 com a primeira curva à direita. Saída da EL, direto. O transponder 5425, frequência 120.8. Confirme se você aborda o pátio. Quebec, estação 60150. Gol 1162, distância 050, na chegada Mari, a sua identificação. 50 na Mari, não consegui falar com o centro, ok? Afirmativo, gol 1162. Na chegada Mari, desce até o 060. Romeu, Salvador, bom dia, 3191, informação com a falta de versão do avião 341. 3191, informação com você é Quebec, preparação da El, Leda Modman, tempo é aprovado 340. Mais um minuto, 4. M140, chame Recife, na frequência 25.45, alternativa 3365. 12545, alternativa 3365, boa tarde. A sua indicação na chegada Mari, disse até o 070. 070 na Mari, ou 864. Encerra sua dedicação na chegada Amã, Goiama para interceptar a chegada e desça até o 070. João Romeu, acho que chama em torre na frequência 1.95. Aqui está passando o quilo Rodasca. Está passando o quilo Romeu, acho que confirma o Rodasca ou o João 1.7. Gente, autorizado final da 1.7, ajuste na 0.5, o quilo Romeu, acho no pronto, quase. 3 do Galeão, nível 340, VFZ 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena e após conforme a rota do plano. Decola da 1.0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, posição Motiva. Transponder 5427, frequência do controle 120, decimal 8. Galeão aprovado, 340, Fezolo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, chegada. Escola da 10, curva direita, da Eule da Motiva, 427, transponder 208, controle, 3191. 3191, que seja meio correto, chame quando for um pushback ferramenta. sinal de 3 milhas ao quilômetro. Confirme. Sinal de 3 milhas ao quilômetro. Silo Romeo, acho que avistado. Livre pouso, pistão na 7, vento 120 graus e 1 nós. Sala estado da Eulia da Módiva, guarda de copo. Da Eulia da Módiva, guardando o patrocínio. Eco, Alfa, Oscar, autorizado táxi, reporte Abapá, ajuste ano 015. Prossiga. Confira o tipo do tráfego que se segue o 3198. 3198 vai seguir Boeing 737-800, autorizado por Odituna, descendo para 3.000 pés. Então, reautorizado 6.000, é isso? Não, está autorizado descer para 3.000 pés por Odituna, está 3198. 3.000, Duna da presente, obrigado. Boa noite, 864, desça para a linha 050. 050, Dois chame táxi. Pilo 556, pronto, copy. Copy, como é? TWLA1, nível 360, VPZRU 10, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena e após conforme a rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita. Saída da L, depois L, da posição Motiva. Transpondo 5433, frequência controle em 20, decimal 8. Zero autorizado, rota conforme, o Pesolo 10, espaço direto Lúcio, direto da bacana, segue conforme, direita após decola, no perfil da Eolia, da linha da morte, no 5433, 20, 8, voo, no 556, posição 64. Salas 41, dê passagem ao Bravo Eco do Zero à direita, após ingresso para a pasta, sua frequência livre. Bom dia, Gol 790, centro da Quebec, autorização recebida. Olá 790, cotejamento o Quebec com série, guarde minuto copo, prepara a saída, Pucajão, Caju. Pucajão, Caju, certo. Falta bem, tomorrow arrived, report to Red Spot 10. Tomorrow arrived, where Red Spot 10, ma'am? Send it to 5700. 100. Bom dia, Xaniane 255, formação Quebec. Xaniane 255, na chegada Maris, até o 050. Desce ao 50, pode voar direto em SAP. Xaniane 255, está autorizado. Direto em SAP, obrigado. Gol. Gol no 162, estabilizou? Nesse instante, o 162. Torre 1995. Gente, o 162. Plan 3198, desça para 2000, reporte estabilizado. 2000, chama estabilizado. Bom, 1864, desça para 3000 pés, o ajuste 10113, voe Duna na presente. Seguirá o tráfego na frente a 9 milhas, é boa esterilização da SAM. Desce ao 3000, aproximando o 864. Lima Fox Serra, desça para 4000 pés, o ajuste 10013. Irá prosseguir na opção 10 ou na 17, por favor? Sim. Então Voiduna na presente mantém a velocidade até mais forte. Número 3 da Copa, Rio de Janeiro, Santos Dumont, aguardo 360. Você travou. 1162, bom dia, livre pouso, pista no 0, vento 120 graus, 1-1 nós. Livre pouso, gol 1162, na 1-0. Alfa, Alfa, Oscar, decolada de 4-4, chama o controle 120, decimal 8. 208, grato, é com a Copa. Poderia confirmar a radial ideal de saída para Serra Juliette, Índia Romeu? 285, ciente. Na saída da El, sul para o 200. Da El 200, é qual posso? Amigo Salvador, boa tarde, CP9950. Trip 9950, bom dia, Salvador Campinas, o 360, confirmando o plano para a Zuma 355 já vencido. Apresentou alguma DLA junto à companhia? Achei que já tivesse. Eu já vou entrar em contato com você novamente, ok? Obrigado. Enter. Localizador, Jan 3198. 398, Semi Torre, 18095. 295, obrigado, bom feriado. O gol no 648 é som para aproximação e desça para 2000 pés, já pode ser estabilizado. Salvador, bom dia, TAM 3198, estabilizado o lock. TAM 398, bom dia, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, avista no 095. 1015 na escuta para autorização de pouso, 3198. Boa tarde, 6200, transfere. Pronto, Fábio. Afirmo. Recife, nível 370, Upper Whisky 58, primeira curva à esquerda após a decolagem da 1-0, perfil da Pucajamo, Caju, para interceptar Upper Whisky 58. Controle 1208 e 5443 no transponder. Boa noite, 64, boa noite, 64, foi autorizado 2000, reporte estabilizado. Vai, boa tarde, estabilizado, desce a 2000, boa noite, 64. Foi, então, controle 5443, transponder, gol no 790, no gate 612. Protejamento correto no meia, chama pronto, pushback, sinal, gol no 790. Chama Arelo 90. Para o 7331-91-189 a bordo, 412, alterna Brasil. 5220, Voitap na presente, prossiga na descida até o 090. Direct to Voitap, descente 090, respect to 0. Sanamé 200, já estou para 2309, chegará o traço da frente, está 8 milhas. Está resolvendo. Romeu Bravo, que desça até o 100. Uma segunda, Romeu Bravo. 0-08, nós. Baixa travada, tem repouso na 10-3-1 agora. Serra Juliette, Índia Romeu, o nível 065 visual, decolagem da pista 1-7, após curva direita no corredor Axé, restrito a 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle Salvador. A frequência do controle 120.8, aciona o transponder 5421, Oscar Papagolf. Desce até o 090. O 6200, descendo ao 90. Quais são os tráfegos da frente, Felipe? O seu será o número 5 na aproximação. Seguirá o ATR-72, que é o número 4. Ok, está reduzindo, obrigado. Nós prossiga. 5 para acionamento e táxi, o ajuste 1-0-5, tem um bom voo, Oscar Papagolf. Oscar Bravo, redução para 2309, curve à direita na proa 065, seu limite a radial de Salvador. Seu limite a bandeira está pulando na radial 270 de Salvador. 065, redução 230. Confirma o limite? Radial 270 de Salvador. Radial 270 de Salvador, Romeu, Bravo Oscar. Força, né? 6255, redução para 1909. 6255, entendeu a redução para 190. Afirmativa, aproximadamente para 3 mil pés. 3 mil, reduzindo, está autorizado, o IRS? Afirmativo. Obrigado. Tip 520, send to 4000 feet, 18015. 4050, 15250. Desça até o 050. 0620050. O meu Bravo Oscar desça até o 060. 060 Oscar. Controle azul 4082. Azul 4082, tá? Chegada Mari, desça até o 070. 5604, autorizado, chama táxi. Quanto ataque por aí? 11162, Juliette até o portão 10, segue viatura Follow-me através do portão 08. Juliette para 90, Follow-me através 08, tá visual. Lembra, mano? 16200 vai seguir a aeronave 10 horas? Afirmativo, 10 horas está 7 milhas. Está cruzando 080 para 4 mil pés. Qual que é a indicada do tráfego aqui? Ok. Fala o gol 1790 no 612, pro Chivac, seu nome. Gente, o gol 1790 após a passagem do Boeing da companhia que ingressa no pátio, autorizado no 612, chama táxi. A passagem tá livre, chama pro táxi, 90. Tô na escuta? Sim? Na escuta, tá atingindo o final da remetida. Foxtrot Serra, continua a aproximação, agora já autorizando de pouso. Foxtrot Serra. Ok, Golo 864, transmissão a cega, chama o controle 208. It's 520 to 3000 feet, vai to the position. 2000 feet, direct to the position, 3P520, confirme speed. Tem... Só não é isso. Mantém em 220 now. Como é? Fica. Sim, desconsidere reposto táxi. Para táxi, como é que você come? Eu estou até mantendo 080, vou em coral. Cabe 50 na escuta. Alguém fez o check aqui no sistema, tem uma DLA para as 14h50 Campinas, está pronto cópia? Pronto cópia. Campinas, vira Copos, nível 360, via rota Alpes Zulu 10, bridge, Alpes Zulu 16, Bravo até o Zulu, direto tri, via pós conforme rota do plano. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita no perfil da El, Leda, após o Leda, Motiva, para interceptar Alpes Zulu 10. Controle Salvador 1, 2,